Alô, alô, Salvador Azul 4221, próximo táxi com 46 a bordo, 3 horas e 20, Campinas. PLB 46 4221, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, desse 95, ajuste no 099, bom voo. Azul 4221, autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, desse 95, ajuste no 099. Oi, Salvador, boa noite, Azul 6908, final 8 milhas. 6908, boa noite. Autorizado, piscina 0, aventura 60 graus, 79. Ele pousa no 0, Azul 6908. Salvador, boa noite, eu vou 1098, autorização na sal, cliente da informação Bravo. Oito, boa noite, São Gonçalo, Natal, prepara Pucas e Pá, aguardando o confer. 1-0-4-2-1, boa noite, agora na final, autorizada linha aí, 0-0. Após passar a aeronave na final, autorizado alinhar e manter a pista no 04221. 0250, na data de hoje, peço que entre em contato com a companhia, a fim da mesma efetuar um novo plano. Estamos já direcionando o curso. Pelo 868, disse para 2007, autorizado a final do procedimento LSX2, reporte estabilizado no localizador. Gente, vai reportar estabilizado, descendo 2000 no 019. Arrapata, mais forte para seguir, mas chama a torre no 1-8-95. 1-8-95, mais forte para seguir. Uma V8 autorizado Natal, VPZ Luna 0, após conforme rota, nível 370, decola da 1-0, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Puca, transição Zipar, aciona 5015, controle 120, décimo 8. Autorizado Natal, nível 370, VPZ Luna 0, decola da 1-0, controle da esquerda, saída Puca, transição Zipar, Avenida 5-0-1-5, controle 1-2-0-8, voo 1-0-9-8. Luna 098, cotejamento correto no porto 1, reporte para o pushback e acionamento. Tem condições da 107 agora, visual com a 107, mais Costa Trouxe Lima. Costa Trouxe Lima cancelada, 02-41, passe pela gira desvalorizada, reporte final 107. Vai abordar a 107, mais Costa Trouxe Lima. Salvador, noite azul, 6908, visual. Azul 6908, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 3, bate 1. Alfa, Juliette, portão 3, azul 6908. Zona 60 graus, 89. Autorizado decolagem, azul 4221. Azul 4221, decolou 42, controle 90 decimal 8, bom voo. Azul 4221, chama o controle 1208. Mais Costa Lima, televado sinal no 7, reporta na curta. Reporta na curta, mais Costa Lima. Controle Salvador, azul 4221, 1500 pés na saída Arbor Elefa. Azul 4221, contato no radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via Arbor. Sobe ao 360 via Arbor, azul 4221. Salvador, o Mike papapapá. Tá, Mike papapapá. Pode manter high speed? Obrigado. É, velocidade é critério, Mike papapapá. Muito obrigado. Não, baixado travado, mais Costa Trouxe Lima. Mais Costa Trouxe Lima, pode autorizado na 7, ventando 60 graus, 8 nós. Autorizado, mais Costa Trouxe Lima. Costa na torre, 198, decimal 95. 195, ó. Paulo 0098, puxa daqui a acionamento, canal 1. Paulo 098, no portão 1, totalmente pronto. Totalmente pronto. Paulo 098, autorizado, puxa daqui a acionamento, chame táxi. Paulo 098, Paulo 098. Ai, que papapapá, desça para 2.000 pés, se utilizar a final do procedimento LSS3, já pode estabilizado no novo fechador, está livre dos mínimos de altitude, tá? Sendo 2.000, reportarei estabilizado no ILS da 10, mais papapá. Pá, pá, pá. Salvador, boa noite, gol 1972, passa 190 para 150, informação Bravo. Gol 1972, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é negão na 019. Chegada a Mari, nível 050, gol 1972. Passarinho 2268 para o táxi POB 335, horas, Salvador. Passarela 2228, autorizado táxi via Pátio 1, após segue o bonde da Gol, finalizando o pushback, via Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1182995, ajuste no 019. Via 1, Gol Índia, segue o bonde da Gol, no ponto de espera, 1018951019. 2509, a descida está autorizada para uma trezena. Perfil da Mari, informa que possivelmente ela cumpriu a restrição na posição Mari. Uno 868, sala 48, direita, sala 1, 219, boa noite. 219, muito boa noite, 1868. Zero. Chama Recife, 1288, antena 260, sul 4221. 1972, confirma essa velocidade. 28285. 1972, se possível, mantenha a velocidade para o seu pensamento. Vai seguir tráfego a sua posição de 12 horas, 35 milhas. Controle, qual foi a última informação para o voo 1972? Voo 1972, se possível, mantenha a velocidade para o sequenciamento. Ok, a intenção é reduzir só para 250 nós abaixo de 10 mil. Pense com 92. Pastor Salvador, uma boa noite. Papapá Novembro, Índia Vitor, boa noite. Bravo, confere, prepara a Daélia da Morte, me aguardando. Daélia da Morte, tá, aguardando, não vem bem. Rolo, vamos na 098 para o táxi, o POB 28, autonomia 2044, alterna Maceió. 10 da Rio, cruzou 240, desce até 160, sem intenção na São Bravo. 9890, autorizada a chegada a bosta, desça para 4000 pés, que é negão na 019. 4000 pés, 1019, chegada a bosta, 9890. Azul 4062, desça até nível de voo 060. Até o nível 060, azul 4062. Voo 1962, voo direto do Luna, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Ok, na proa de Duna, descendo para 2000, reportará estabilizado, gol 1972. É 8, de passagem ETR da Passaredo, após Juliette, portão 8. Gente, da passagem do Passaredo, após Juliette, para o 8. 8-8. Apapapá, Novembro Índia Mike, posição Novembro Índia Vitor, confirma o pátio de pista Crecola? A Aerotax está posição de da 1, né? Novembro Índia Vitor, autorizado Guarulhos, VPZ 10, após Taubaté, nível 380. Decola da 17, primeira curva direita. Segue o perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5027, controle 120 decima 8, torre 118 decima 5. Uno 172, autorizando a chegada a Mali, desça para nível de voo 080, QNH 0119. Mali 080, 0172. Bom dia, Vitor. Cotejamento correto, confirma o problema? 06, aparece. Bom dia, Vitor. Para acionamento de táxi, chama a torre 118, desse 5, no voo. Rio 9810. Espera. Esse saiu, não tem conta de espera. Mantém. Desce para 230 e desce para 050, 24062. Mike, papapapá, chame a torre, número 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite, Mike, papapapá. Salvador, muito boa noite, Papatango Mike, papapapá, estabilizado no ILS X-Ray, tá? 10. Mike, papapá, boa noite, continua a sua estimação, guardando a autorização de pouso. Papá. Salve. Presente para 2501, 72. Você ligou no 972 um pequeno desvio esquerdo, ok? Por 10 milhas. Gente, o 972, reposta na frente de turno. Passa. Para a torre. Prossiga. Vendo sua informação, a farol principal, a operação estava bastante intermitente. Desculpa, não entendi, repete, por favor. Pouca. Ok. Pouca para os 370. Drone Salvador, boa noite, 132191, informação Bravo. 2891, autorizada a chegada a Bonfim, está para nível de voo 060, QNH 0119. 060-0119, está 3219. Primeiro dia, Vitor, acionamento com a vista do piloto, repartiu para o táxi. Táxi, novembro, dia. Minha mensagem é para o azul 4062. Azul 4062, desça para 3 Lopes, QNH1909, segue o tráfego à posição de 11 horas e 7 milhas rumo nordeste, cruzando 4.700 pés para 2 mil pés. Ok, descendo para 3 mil pés, no caso no 019, seguindo o tráfego, posição 11 horas azul, 4062. Voo no 172, desça para nível de voo 050. 050, no 172. Estou falando para o ponto de espera. 3602 aí, mantém. Tá no zero. Mantém. Uma prova de Duna, gol no 972. 972, já pode estabilizado no localizador. Mostraremos. 9890, reduz a velocidade para 2009, número 3 na aproximação. Reduzindo 2009, 9890. Porém, irá pernoitar em Salvador essa noite? Afirmativo. Ok. Salve, Salvador. Boa noite. Papa Tango Mike, Papa Papá de Bruna, Eco para Hangar da Aerostar. Papa Tango Mike, Papa Papá, boa noite. Autorizado táxi via Alfa, Juliette, contorno pátio principal. Reporte na Taxi Lima. Teve Alfa Juliette, tipo parte principal, portarei, não sei, Lima, mais papapá. Azul 4062, está cruzando nível de voo 077, em condições de esquina descida para 2 mil pés, interceptar o localizador. Afirmo, tem referência, 4062. 4062, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX-3, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, vai chamar estabilizado o localizador, da 110, Azul 4062. No localizador e avistando o gol no 972. Pelo 972, chame a torre, no 8, decimal 95. Torre, 8, decimal 95, boa noite. Chegou o 972, passou Duna, estabilizado e avistado. Oi, 972, boa noite, continua aproximando, está aguardando a autorização de pouso. Na sua escuta. Jogue, 8, 6, 2, 5, 8, 0. Ela é 258, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, que é legal no 019. 019-060, mas chegando a Mari, 06-22. Voo no 172, está fazendo desvios? Pequeno desvio, eu vou pegar na proa de Mari, ou no 172, tá? E o 9890. Vai seguir tráfego a sua posição de 11 horas, 11 milhas, rumo nordeste. Usando 4 mil pés e descida para 2 mil pés. É um eco 190 da Azul. Tente o Rio 9890. Voo no 172, reduz a velocidade para 2, 200 nós, do 972, número 4, na aproximação. Subindo, 972. Solo, gol 1970, contínuo, apoiando a superação para a comunicação. Pelo 1970, aguarda um instante, por gentileza. Controle azul 4062, está no localizador. 062, completa a aproximação, chame a torre, 918-95. 1895, 4062, boa. 1972, desça para 3.000 pés. 3.000. 3891, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, está 3891. Liga 4062, boa noite, continua a aproximação, fazendo a televisão de pouso. Aguarda 4062. Uno 70, Campina Grande, pronto, cópia. Pronto. Eu vou falar que querer interferir, já tá na Lima aqui, tá ok? Vai chamar para o cruzamento, tá tudo. Mike, papapá, firme, chame 1895. Obrigado. 1170, autorizado Campina Grande, VPZ 110, após conforme rota, nível 410, autorizado, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Pulca, transição Zipar, aciona 5042, controle 120, décima 8. À direita. Este com o 972. Passaria do 2228, vou direto a Elefa. Direto a Elefa, 2228. Quando possível, coordenar direto o Conquista para o passareiro. Até quase, 2228. Obrigado. Táxi. Nossa. Ah, foi mais para... Juntando a Quebec para o cruzamento da 17 para a Elita. Autorizado o cruzamento da 1735 via Papá, a estacionar a frequência livre. Mike, Papá, Papá. Isso, 1972, solo 02, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado, boa noite. Papapá no dia 2, claro está. Bom, pronto, tá? Você está sempre o mais papapá. November India Vitor, após o táxi da aeronave que ingressa no 45, está autorizado, reporte no táxi papá. Pode passar aqui do mais papapá, vai ingressar na papá, reportar a questão do nome. Azul 4062, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, no 49. Livre pouso, não no zero, azul 4062. Corre, Salvador, Cordial, boa noite, 98, no zero, localizador da 10. Rio 98-10, ajuste 10-19, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua aguardando, 98-10. Ela é 258, confirma essa velocidade. Confirmo, Clarice. Estou reduzindo para 250 nós, passando agora 270 nós. É 3891, confirma essa velocidade. Mantém 250 nós, eu estou 3891. Ela é 258, é o número 4, reduz a velocidade para 230 nós. 230, janela 6, 28. Para a direita e chamar 219 o solo 4062. November India Vitor autorizado, ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto. Vai ingressar, ataque pela pista, reportar alinhado e pronto na 17, November India Vitor. Reportar estabilizado, 3-9. 972. Corrigindo o ajuste, 1019. Afirmo, 1019. Próximo, Juliette, 972. 972, dê passagem ao Boeing da companhia que taxiará até o ponto de espera após Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, após o nome da companhia, bom, 973. Solo Salvador, azul 4062, livra à direita, boa. Azul 4062, boa, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 1, no pátio principal. Alfa Juliette, portão 01, no pátio principal, 4062. Boa noite, Gol 1 no 70. Gol 1 no 70, mantém ponto de espera. Mantém. Gol vem para o ponto de espera. É, pois é. Ponto de espera pronto, dá uma fazer. Dá uma fazer. Dá uma fazer. November India Vito, mantém a posição e aguarde. Está mantendo o 70. Eu 9890 no solo 08, libera a direita, solo 121 no decimal 9. Vai livrar na Fox Trot 21 no 9, 9890. 346212. Obrigado. Paulo Salvador, muito boa, 9810, ligou o Fox Trot. 9810, boa noite, autorizado táxi de Alfa, mantenha antes daquilo. Autorizado Alfa, vai manter antes da táxi daquilo, 9810. É 0 graus, 1-3, nós. Autorizado 1-0, 1-7-2. Aeronave na curva, pode chegar e manter após? Afirmo, após o banco da companhia autorizado alinhar e manter pistão no zero. Faz o pouso do colega, anima a gente, voo 970. Papapá, November India Vitor, atento à esteira de turbulência do Boeing, autorizado decolar pistão no 7, vetor 60 graus, 1-1 no nós. Tem que decolar então no 7, tem que descer, November India Vitor. Localizador. 2000 pés importará. Confirma o QNH 1009? Eu ativo, QNH 1009. Obrigado. Boa, patrulha SAM 3891. Eu sigo a SAM 3891. Gentileza, sobe sobre o aeródromo ou não? Aguarde. Direita, solo 121, decimal 9. 219172. Fase de aproximação para Salvador, então informa Salvador para avisar os sem chuva. Trapo, SAM 3891. November India Vitor, decolador 09, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, uma boa noite. November India Vitor. Vial, foi Juliette, portão 7, bate 1. Alfa Juliette, 7, bate 1, 172. 2228, chama o centro Recife, frequência 12.8, alterna 12.0. 288, 260. Departures Papa Papa November into Victor with you passing 1300. Papa Papa November into Victor with a contact to departure. Climate Cat Level 380, now departure. Okay, following Zello departure, climb into flood level 380 November into Victor. 3891, chame a torno no 8, decimal 95. Desce, dá 3291, número. Renato 1212, autorizado, Renato 1170, decolado 10, controle 120, decimal 8. 08, boa. Antônio, boa noite. Gol 970, decolagem. Gol 970, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 410, via PUCA. Via PUCA 410, gol 970. Correio Salvador, boa noite. Dan 3291, final 10, baixar de trabalho. 3891, avistado, ajuste 109, autorizado pouso, pistão 90, autonomia 0 graus, 129. Pouso autorizado, 90, ajuste 019, usando 2192, desça para 2000, que é autorizada a final do procedimento LS3, é por ser estabilizado no localizador. Bravo, confere. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída PUCA, Jamo, após direto, aciona 5041, controle 120, decimal 8. 230 autorizado, Golf 677-10, primeira esquerda, PUCA, transição Jambo, DCT 5041-208-8968. 8868, contagiamento correto no portão 8, reporte para o fiscal e cancelamento. Portaria. Salvador, janela 6258, estabilizado na final do X-Ray, 10. 3891 no solo 13, libere próxima direita, solo 121, décima 9. Liberando a direita, 219-3891. Oceané 6258, continua a aproximação, agora vem autorização de pouso, ajuste 10 no 9. Ah, não se escuta, 6258. Solo 2, 9, 1, livrando. Portão 3891, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 2, parte 1. Alfa e Juliette, portão 2, parte 1. 329. Autorizado, pista 10, chunara 62, Goiás. November India Vitor, solicita. Go ahead, November India Vitor. Let's find the right mark from present position. All right. Standing by November India Vitor. 11170, chame centro Recife. Frequência no 26.85, alterna no 25.45. 2085, 2545, obrigado, boa noite. Patatata, November, India Vitor, Fiderex, Dengue. Ok, Fiderex, Dengue, position, November, India Vitor. É 258 no solo, usando meio, libere próxima direita, solo 1, 2, 1, décimo 9. 2, 1, 9, obrigado, boa noite. Boa noite, 6258 da Ocean, vibrou a pista 1-0. Ocean é 6258, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3, até a tua sinalizadora. Alfa Kilo para o posição 3, 6258. Tá confirmando, parte 3, até a tua sinalizador. Afirmativo, copiado, pátio 3, vai ficar dentro ao voto pegar. 6258 da UF. Esse é para 4.000 pés, QNH 1099, via chegada. Autorizado para 4.000 pés, eu posso ser no para 4.000 pés, é bom que eu posso ser no momento correto. Salvador Gol 868 para o pushback acionamento. 868 autorizado no portão 08, chama táxi. Eu chamaria no 868. Papapá, November, India Vitor, Summit Correction. Contact Recife Center 125 decimal 1, if unable 133 decimal 95. 125 1, 12395, November, India Vitor, come on. É 212, completa final, semi-torre na noite, decimal 95. Canal 62, 12, avistado, ajuste 1099, reporte, espaço travado. Chá 62, 12, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Afirmo, pista seca. Para o táxi 1868, com 97, 2 horas e 13 minutos, Salvador. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pate 1 e taxi Índia no ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 9. 19, segue Pate Índia, ponto de espera 295, 868, graças, boa noite. Canal 62, 12, no solo aos 23, libere próxima direita, solo 121, no decimal 9. Autorizado táxi via taxi Alfa Juliette, portão 05. 1868, ponte de espera, está 1-0, pronto. 1-868, autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-50 graus, 1-0 nós. Alinha e decola da 1-0, gol 1-868. Autorização, Fortaleza, paciente da Brava. Papa Romeu, Serra do Pai Juliette, achando identificação, chegada bom, foi autorizada. Essa via chegada para 4 mil pés, altímetro no 09. Recolha, sendo via bom, viu? Até 4 mil, comando, Serra do Pai Juliette. Fox Tango Romeu, desce para 2 mil pés, via chegada, QNH no 09. Autorizado a final do procedimento de ELS X-Ray pista no 0, chama estabilizado. Autorizado 2 mil pés, final do ELS X-Ray, reportará estabilizado. Qual que está no lugar? No 868, decolado 1227, controle 120, décima 8. 208, 868, obrigado. Controle 868, decola 4 mil. Liga. Tudo bem, a gente já está cerca de 30 minutos atrasado aqui. Teria uma previsão para a nossa atualização? Tá pronto, cópia. Azul. Azul 9404, autorizado Fortaleza, via Upazul 19 Bangu, após sair conforme rota. Decola da pista. Correção, nível 350, decola da pista 1-0, após decolagem curva à esquerda na saída Momo, transição Froti. Transponder 5022, controle 120, decimal 8. Informo que o centro informou que essa rota está sujeita à modificação devido ao controle de fluxo do CGNA. Sem problemas, o Azul 9404 está autorizado, Fortaleza nível 350, Pêndulo 19, Bangu, prossegue conforme rota, decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída Momo, transição Fleti, transponder 5022, controle 1208, Azul 9404. Azulado 404, cortejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Já está pronto para o push e acionamento gate 03, ou 9404. Azulado 404, autorizado, chama táxi. Chama lá para o táxi, ou 9404. Estabilidade na final, Fox Tango Romeo, visual. Fox Tango Romeo, completa a final do procedimento, chama em torno 1-8, decimal 95. 1-1-8, 95, Fox Tango Romeo. Salvador, boa noite, Fox Tango Romeo, estabilidade na final, cilindro de guia baixado e travado. Romeu, Fox Tango Romeu, ajuste 1-0, 1-9, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-2, nós. Fox Romeu, autorizado pouso. Mandou uma mão, Júlio, Serra Pazilete? Sim. Serra Pazilete, eu estou pegando desvio à direita, 10 graus, por aproximadamente 40 milhas, eu estou na pequena formação. Serra Pazilete, desvio, após 2 dunas. O Serrapa Brasileiro se reporta na proa de Duna. Oxe, eu dirigi e reportaram na proa de Duna, Serrapa Brasileiro, você pode ir. Bom, no 868, chame centro Recife, frequência no 26, decimal 85, termo no 25, decimal 45. 2685, 2545, pra 8685.